Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada em um tema bem profundo. Mensagens de ajuda divina, de conforto que a gente encontrou nesses trechos compartilhados. São passagens da Bíblia, algumas interpretações, sabe? Que buscam trazer segurança, força, aquela sensação de companhia em momentos mais difíceis. A nossa missão aqui é mergulhar nisso e tentar extrair a essência desse encorajamento todo. Ok. Vamos desenrolar isso. Uma coisa que chama atenção logo de cara é a linguagem, né? Às vezes bem direta, pessoal mesmo, tipo, ouça com o coração o que Jesus está te dizendo. E para a gente começar a pegar o fio da meada, tem uns versículos que são meio que pontos de partida chave. Por exemplo, Isaías 41:13. Lá do Antigo Testamento, né? Traz aquela promessa de Deus segurando a mão, não tema, eu o ajudarei. É forte isso. E logo depois, já no Novo Testamento, em Romanos 8:31b, tem aquela pergunta, quase um desafio, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que eu acho fascinante é que é justamente essa consistência, sabe? Essas mensagens vêm de lugares muito diferentes na Bíblia. A gente tem Isaías, Abacuque, que são profetas. Tem Josué, que é mais histórico. Salmos, que é poesia pura. Os evangelhos também, né? João, Mateus. Sim. E as cartas, como Romanos, apesar dessa variedade toda, elas formam um fio condutor muito claro sobre essa presença constante, esse apoio de Deus, não importa o que a pessoa esteja passando. É uma mensagem que ecoa, né, através dos tempos e dos autores. É verdade, essa consistência é poderosa mesmo. Dá a impressão de uma verdade central que os textos querem muito reforçar. E essa ideia de presença, de força, ela continua aparecendo. Olha só, Josué 1:9. Sim. Que garante a companhia divina em qualquer lugar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou então, o Salmo 27:1, que é quase uma declaração contra o medo. Deus como luz, salvação, fortaleza. Exato. Mas e as dificuldades reais? As aflições que todo mundo passa? Como os textos lidam com isso? Então, esse é um ponto bem importante. Os textos não ignoram as dificuldades, de jeito nenhum. João 16:33, por exemplo, fala abertamente das aflições do mundo. Só que o foco muda rápido, sabe? Vai direto para o encorajamento. Tenham ânimo, eu venci o mundo. A abordagem não é negar o sofrimento, mas oferecer uma perspectiva de superação, de resiliência, que viria dessa conexão com o divino. É um contraste interessante, né? Porque hoje talvez a gente foque muito em só eliminar o problema. Aqui a ênfase é em achar força apesar do problema. E seguindo essa linha, tem um convite bem explícito para descansar, para buscar alívio. Mateus 11:28-30 é muito direto nisso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Uhum. Se a gente conecta isso com o resto, assim, o quadro geral, a gente vê um padrão, um convite não só para confiar, mas para entregar mesmo as preocupações. Entregar. Isso lembra o Salmo 5:5-22. Deixe suas preocupações com o Senhor e Ele o sustentará. É quase radical, né? Numa cultura que valoriza tanto a gente ter o controle, a autossuficiência. Totalmente. Sugere uma reorientação. Tipo, aliviar o fardo pessoal confiando em algo maior. Então, juntando tudo isso, o que fica dessa análise? Parece que o material todo constrói uma mensagem bem unificada, né? Que existe uma presença divina ali, constante, oferecendo ajuda, força e um chamado repetido para confiar, para não ter medo. Exato. Mesmo com o futuro incerto, a ideia é não temas. O futuro está sob o meu controle. É uma oferta potente, né? De perspectiva, de amparo prático para as incertezas da vida. Exatamente. E a força dessas mensagens, eu acho que está muito na capacidade delas de oferecer um consolo que parece tangível, um ponto de apoio firme. Como diz Abacuque 3:19, o Senhor Deus é a minha força. É um deslocamento de foco intencional, né? Sai das dificuldades em si e vai para a fonte da ajuda prometida. Uhum. Isso. Isso levanta uma questão importante, eu acho, sobre o impacto psicológico, espiritual mesmo. como que internalizar essas promessas, essa mudança de foco, pode de fato transformar o jeito como as pessoas enfrentam os desafios do dia a dia. Não é só acreditar, né? É como essa crença pode talvez reconfigurar a experiência da adversidade. Sim, perfeito. E isso deixa a gente com uma provocação final para quem está ouvindo pensar um pouco. Considerando essa ênfase toda em soltar as preocupações, como lá no Salmos 55.22, e a ideia de aceitar um jugo que seria suave, um fardo leve, de Mateus 11.30, como essa noção de confiar em algo maior, de aliviar deliberadamente o peso que se carrega, como isso ressoa? Ou talvez até entre em choque com as pressões da vida moderna, que exige tanto controle, performance, essa autogestão constante de tudo? Fica aí a reflexão pra gente.